táxi autorizado via Pátio Índia, ponto de espera torre 1895, ajuste 10, 16, Rio 5974. Autorizado Pátio Índia, ponto de espera da 10, torre 1895, autorizado na 1974. Sente o 137 Gol já vai iniciar a corrida, a linha ainda tem na sequência. Autorizado, a 1-34, autorizado, 170 graus, onda de ar. Livre iniciando, 1-34, Gol. Salvador, boa noite, o voo 934, passa 1.800 na Pucajão, Caju. Voo 1.934, controle, contato radar, prossiga como autorizar. Tá certo, voo 934. Desça para 5.000, ajustado no 0, no 6, na chegada máxima. 5.000, 1.0, 1.6, ajustado na chegada máxima, na 3.9. Azul 5.001, achando em Recife, 1.2.5.1. Uno, 2.5.1, azul 5.001. Centena graus, 129, decolagem autorizada. Decolagem autorizada, 5.0, 4.9. Rio 5972, chame Recife, frequência 25 horas. Recife 25 horas, obrigado, bom dia. Bom dia. Até iniciando a linha e manter pista 10 autorizada. 4959, decolou a 02120.8. Controle 120, decimal 8, boa noite, azul 4959. Controle de Salvador, boa noite, azul 4959, perfil coral 1500, passa. Azul 4959 ao controle, está em contato radar, após 2000, voa direto em Leão. Sente a pós, 2000 pés autorizado, Ilhéus, azul 4959. Salvador, boa noite, Oceano 6212, Malma. Oceano 6212, Salvador, autorizado a chegar a Mari, desça para 6000, ajuste na 0 também. Desça para 6000, na Mari, com 56, Oceano 6212. Localizador, gol 10098. Se é 10098, chega pra enxergar a torre, ou não, 895. 1895, boa. Gol 1134, chame Recife, gol 2005. 2005, gol 1134, boa noite. Boa. 98, eu continuo a aproximação, aguarde pista livre. Aguardo, 98. O Rio está livre em uma centena graus, 109. Autorizado, pistão no zero. Uma centena grau, 08 no caso. Navy Force, down no zero para o gol, 1098. Pico 974, 907, 120.8. 1.0.8, risco 974, boa. Decolado, cruzando agora 1600 pés. Rio 5974 é o controle, contato radar após 2000, voo em Leda, após Leda Mótima. Direto Leda, após Leda Mótima, Rio 5974. positivo. Contato radar, você está passando agora 1800 metros. Senhor 6212, desça sem restrições para 2000, livre LF. Sem restrições para 2000, autorizado LF, senhor 6212. Fala Salvador, na escuta do Mike, X-Ray Mike. Isso, 2-1-1. 2-1-1, boa. Sendo autorização de reboque do finger de número 7 para a posição 13, pátio 1. Fala, vou 0998, táxi Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette, para o 0300, vou 0. Mike X-Ray, Mike, poderia repetir o pátio que se importa e o pátio que se destina, juntamente com o portão? Portão 7, finger de número 7, reboque para a posição 13, área remota, pátio 1. Autorizado o reboque, reposte ao término. Será feito, grato. 327-3, Salvador, boa noite, vou pelo para final da chegada BOF, pistão 0, ajuste 106. 3, 1, 0, 3, 1, 5, 2. Passarei 228 pronto, copy. localizado com pista no 80 conforme a rota do plano. A subida será Arbor, transição Elefa, primeira curva direita, código 5465 e o controle no 20 decimal 8. 2228. Salvador, boa noite. Taxa Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette, para 02, tá bem, não sei como é. Avistado, centena graus 109, pouso autorizado, pista 10. Pouso autorizado, sistema 0, 62, 127. Salvador, é o Mike, aqui, Mike, informando o término do reboque, área remota, posição número 3. Obrigado e um bom dia. Quente, Mike, aqui, Mike, boa noite. Prossiga. 868, só um minuto, copo era Caju. Tá bom, é loja grande ou pequena? O rádio tá bem complicado de entender, eu peço que você faça um cheque e me chame novamente. Eu vou trocar de equipamento. Aguardando a autorização, tá? 230 para Aracaju ou Inferior. Cliente. Ideal de descida, velho. 7x3. 1273, desça para 6000, ajustado 10 no 6. 6000 com 10 no 6, 273. Paredo 2228 autorizado, chefe para o táxi. Bom, no 868, pronto, cópia. Afirmativo, Localizado Aracaju, 230, conforme rota do plano, subida Pucajão-Aracaju, curva à esquerda, código 5467 e o controle em 120, decimal 8. Autorizado 230, Pucajão-Aracaju, 5467, conforme rota do plano, subida Pucajão-Aracaju, curva à esquerda, código 5467 e o controle em 120, decimal 8. Colocionar 6212, boa noite. 6212, boa noite, táxi Alfa, chameante da Juliette. Alfa, reporta lá da Juliette, 6908, desça para 7000, velocidade 250 mais, chegada Mara, ajuste no 016. 8000, ajuste 016, chegada máxima. 016, ajuste 016 para 8000, traço 016. Táxi, passarei 2228. Azul 2713, desça para 4000 pés. 4000 pés, 2713. Táxi Alfa Juliette, principal Índia, ponto de espera torre 1895, ajuste 10016. Táxi, 6908, desça para 5000. 5000, 6908, azul. Azul 4107, desça para 6000, 250 nós na velocidade. 219, reduzindo 62 a 5000. Utilizado ali em LA e decolar pista 10, vento 1 centena grau 071. Reduza para 2109. 2109, azul 6908. Azul 2703, desça para 2000, autorizado ILS. 2000, autorizado ILS, para estabilizar 2703. Esquerda, proa 360, desça para 2000, limite localização. Esquerda 360, desça 2000, limite localização, 6908. 73, e o controle 120, decimal 8. Aqui, 370, Campina Grande, saída Açúcar, Janos de Passos. Transponder 5473, controle 208, lembra na curva de esquerda, voa 970. Afirmativo, senhor, repita por gentileza, transponder. 5473. Correto, senhor, para posicionamento. Boa noite, passageiro 2228. Serio 2228, controle, contato radar, suba sem restrições. Sem restrições, 2228. Azul 6908, direita 070 para o localizador, livre aliança e aguarde preencher. Direita 070 para o LOC, está livre aliança e aguarde preencher. Afirma visual. Tia check, trem, torre 1-9-8-9-5. Vou ver o caso do senhor. Qual que é a torre, senhor? 1-1-8-9-5. 1-8-9-5, boa noite. Salvador, uma boa noite, azul 2713. Azul 2713, Sobre estado, 110 graus, 08, 9, por exemplo, xadrez. 2793. Parava, direto 2227. Positivo. Baixar travado, confirma o vento para 27 no 3. 3 pontos autorizados. 27, confirma o vento. Vento no aeródromo 100 graus com 089. Obrigado. 70 para o localizador livre aliança, agora com a enxadeira. Direita 070, 4-1-0-7-9. Afirma. Campanha de aproximação, cheque o trem, chame a torre agora. 1-1-8-9-5. Obrigado, boa noite. Boa. Salvador, boa noite. Azul 6908, final de 11 milhas. 908, continue a no 3, falou 40, direito no 211. 211, grato. Novo 1-1-1-7-0, cheque de escalamento. No 9. Autorizado, vamos pro táxi, no 170. Exato, no 170. Fala, boa noite, azul 2, 3. Azul 27 no 3, táxi alfa aquilo, parte 3, no parte 3, atenta sinalizadores. Posição prevista 4 Lima. Alfa e Kilo, azul 27 no 3. Autorizado, pistão no 0, vento 100 graus, 79. Lima, pose pistão no 0, azul 6908. Boa noite, eu vou 19. espera, 1098, centro de informação, alfa, autorização Natal. 1098, é Natal, seu Gustavo do Amarante. Perdão, Natal. Ente autorizado, Sierra Bravo, Sierra Golf, nível de voo 370, que retorna rota do plano, subida Fuca, Jamos e Pá, primeira curva à esquerda, código 5475 e o controle em 120, decimal 8. Fogou no 098, do São Lançara, 370, de acordo com o plano. Acordando 0, Fuca, Jamos e Pá, primeira esquerda, controle após 1208, passando 475. Essa posição é 03. Correto, chama para puxa acionamento no 098. Reportará para o acionamento Golfo no 098. Golfo 868 para o táxi com 164, 2 horas de autonomia, Salvador Alberto. Táxi à direita via Índia, ponto de espera torre 1895, ajuste no 096, Golfo 868. No 096, obrigado, boa noite. Cheque o trem, chame a torre agora, 11895. 11895, obrigado, boa noite. E Salvador, 410710U, na sua escuta, visual. 4107, continue a aproximação, reporte no externo. Sente. Boa noite, 68, pronto, boa noite. Ali mantém, 1868. Ali mantém, 1868. É o controle autorizado de chegada à margem, desça para 5.000, ajuste no 096. Mais 5.000, informação alvo, pode voar e tapa. Negativo, ainda na chegada à margem. 168, decolou os 42, 120.8. 28, gol 1868, obrigado, boa. 4107, pouso autorizado, puxa 10, 1 centena grau, 089. Leve o pouso, pisou no 04107. 1800, boa noite. 1868, ao controle, boa noite, contato radar, prossiga como autorizado. Como autorizado, 1868. Com 08, Roberto, 4 horas e 5, alterna marcial. Voo 6908, Juliette, ponto 1. Juliette, 01, obrigado, na navegação. Voo 1970, copiadas as informações, táxi autorizado via Pátio Índia, ponto de espera 2895, ajuste no 0166, apenas fique atento ao parqueamento do Embraer da Azul no portão 1. Fique 21, via Pátio Índia. Ponto espera 2895, voo 1970. Salvador Clearance, boa noite, primeiro Europa 08 Fault. Europa 08 Fault, stand by, see clear. Stand by, Europa 08 Fault. Aguarde para posicionamento no 098. Aguardando no 098. Zero sete aos 45, desano um. Desano um, obrigado, 4-9-7. Salvador, boa noite, 4107, Pax 3. 4107, Pax Alfa, Kilo Pax 3, no Pax 3, atente aos sinalizadores. Alfa, Kilo Pax 3, contente ao sinalizador, 4107. Salvador, boa noite, o voo 970 pronto, bom de esperança. Autorizado, linha de decolar pista 10, 1 centena grau, 0109. Voo 1170, está autorizado. 1170, livre a linha de decolar, 1-0. 3068, chame Recife, 12685. 2685, obrigado, boa noite. Salvador, desça para 5.000, ajuste no 096, chegada a base. Chegada a base, reforço 0, cobrir agora a posição, 0, 0. 3600, desça para 5.000 pés na chegada a mar e ajuste no 096. Eu vou encurtar essa trajetória em breve, a princípio chegada a mar. 284, ready to copy? Quiet, Euro Padre. Here to Lima, Echo Mike Delta, Madrid, flight level 370, confirm flight plan route. Momo departure, Gloop transition. After departure, left turn. Scott code is 5470, and Salvador departure control 120.8, with back me. We're clear to Madrid, Lima, Echo, Mike Delta, flight level 370, flight plan route. Confirm Adam departure with transition. First left turn and call 5470 and 120 small Only correct the departure is Momo, Mike, Oscar, Mike, Oscar, and the transition is Gloop, Delta, India, Lima, Uniform, Bravo, Repeat again. Yes, Momo, departure will be the transition, thank you, Europa, here I go. Now read back is correct, call me for pushback and startup. We're ready to pushback and startup, Europa, here I go. Europa 084, coordinate with the ground staff and call for taxi. Okay, coordinate with ground staff and I call you ready for taxi Europa 084, thank you. Salvador, eu vou 1098, está com 2 horas e 42 de autonomia, canado na Serra, 81, 81, aborto. Taxi autorizado via Pati, corrigindo, via Indy Alpha, ponta de espera, torres 895, ajuste no 06 no 098. Aqui é Índia, Alfa, no 7895, 1096, mais o voo 1098. Passando para a BOG, desça sem restrições para 2.000 pés, voe direto do ano autorizado em LS. Direto do ano, 2.000 pés, autorizado em LS. Salvador, boa noite, voo 098, passa para a espera, está no 0, pronto. Viu? Voo 098, passa a espera, está no 0, pronto. Voo 098, autorizado, a linha de falar para o CDR, 100 graus, 08, nós. Autorizado, a linha de falar, está no 0, voo 098. Autorizado, Elestra, será 6250. Senhor 6258, ciente, chefe de trem, chame a tua, 11895. 295, obrigado, até mais. Sou bom, chame 628, estabilizado. 258, informa o 137 Gol, alinhando cabeceira 10 para a decolagem, aguarda pista bem. Aguarda da 2. Azul 4062, Salvador, desça para 5 mil, chegada Mária, ajuste no 0 no meio. 5 mil no 0 no meio, chegada Mária, Azul 4062. Salvador, boa noite, Bono 228, Salvador. Colorador 28, Salvador, desça para 6 mil, chegada Mária, ajuste no 0 no meio. 6 mil, Mária no 0 no meio, ajuste. Boa noite, voo 098. Voo 098 é o controle, contato radar, prossiga como autorizado. Gente, quando puder a gente aceita de parte. Está autorizado, Jamo. Jamo, obrigado. Voo 1170, chame Recife, frequência 12685. 2685, 1170. Azul 4062, desça sem restrições para 2000, voe direto do Duna. 2000, direto do Duna, Azul 4062. 211 na direita. 211 na direita, 2-4. Quando eu vou ali na Goxana, 628. Panema 28, segue Alfa, XMS do Taxi Juliette. Alfa, Juliette, Mandera, antes da Juliette.